tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe ver a linha do horizonte me distrai. Nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Pra esquecer.